Falar de memória. Bem-vindos, aqui estamos uma vez mais para falar de memória, sempre com João Guedes, o jornalista e investigador que nos tem conduzido nestas viagens ao passado de Macau. Hoje regressamos a um episódio que, apesar de não ser muito distante no tempo, parece quase impossível de acontecer nos dias de hoje, João. É, exatamente, estamos aqui na Rua dos Faitiões, que é uma rua que por si tem uma história antiga e passaram-se aqui episódios muito interessantes dos dois últimos séculos da história de Macau. Mas o que vamos falar é sobre os piratas, essas figuras míticas de Macau que estão na origem da própria Macau, segundo reza a lenda. E aqui registou-se, junto a esta Casa de Pinhores, que pelos vistos está a ser recuperada agora pelo Instituto Cultural, é uma casa imponente, antiga, característica das Casas de Pinhores, portanto, parece uma torre medieval, com os caracteres lá em cima, com... Aquele tijolo chinês cinzento, típico. Exatamente. E que está fechado há muitos anos. Sim, eu nunca me lembro de ter visto isto com vida. Depois com aquelas janelas muito estreitas, portanto, no fundo, era um cofre forte. Era aqui que se guardava o dinheiro, casas de pinhores, o dinheiro do jogo, portanto, de Macau. E, portanto, convinha ter este estilo arquitetónico para evitar os assaltos. O que acontece é que, mesmo assim, registou-se aqui o último assalto de piratas em Macau. Assalto com todos os requintes. Portanto, isto passa-se em 1915. Esta zona é aqui muito junto ao Porto Interior. E nessa altura dá-se um desembarque de umas dezenas de piratas armados com espingardas Mauser, portanto, não esquecer que estamos em plena Primeira Guerra Mundial, 1915. Na altura, os alemães, a indústria militar alemã, vende armamento aqui para a China. Há a tentativa de atração da China pelo lado dos alemães e também pelo lado dos ingleses e franceses. E, portanto, daí o aparecer... estas armas moderníssimas na altura, que é a Mauser, surgem aqui, que é precisamente o apoio que é dado pelos alemães às facções em confronto, às facções republicanas e também monárquicas, não é, que se degladiavam em toda a China. Nós falamos a semana passada precisamente no Yuan Shikai, que se quer fazer imperador. E, portanto, essas facções estão todas a retalhar nessa altura a China. E, portanto, esses piratas que saem aqui não se sabe bem se são piratas ou se são elementos de um daqueles exércitos em confronto. O que é certo é que eles desembarcam, atravessam a rua e assaltam, que tinha aqui uns milhões larguíssimos, que era o produto do jogo de Macau. Portanto, é mais ou menos como se fosse hoje um assalto ao Venetian ou ao Sands. No momento em que estão em pleno assalto, é dado o alarme e a polícia tem uma esquadra, que nós falamos também a semana passada, que é a esquadra do Chipsen, que está aqui. Só atravessar a estrada? Exatamente. A polícia sai e cerca este edifício e então dá-se uma troca de tiros violentíssima. Os piratas estão nesse momento, quando chega a polícia, os piratas estão nesse momento a levar os caixotes com o dinheiro para o Porto Interior. Tentar atravessar a rua, a polícia impede-os e eles regressam ao interior da Casa Forte. E, portanto, como já falamos nas características desta casa, isto é um verdadeiro... Um forte. Forte, exatamente. E, portanto, os piratas aguentam-se aqui durante quase 3 dias. Claro que não há hipótese, eles abatem vários polícias, dá-se uma batalha fortíssima e é curioso assinalar que isso ocorre no que então era o centro de Macau. Isto era o centro de Macau. E, portanto, o centro de Macau fica paralisado durante aqueles 2 ou 3 dias em que ocorrem os confrontos. A coisa termina quando a polícia consegue penetrar aqui na casa de Pinhores e abate-os um a um. Eles são todos abatidos e termina assim o último ato dos piratas de Macau, porque a história dos piratas é intrínseca da história de Macau, portanto ao longo de toda a história surgem os piratas no início de Macau, portanto ao que parece Macau terá sido entregue pela China a Macau numa altura em que um pirata importante de Fuquin, que tinha o seu quartel-general aqui em Macau, assola toda a província de Guangdong e tem a respeito à armada imperial, que não era nada de especial, pronto, mas de qualquer maneira eles atingem esse poderio. Portugal tem todo o interesse em ajudar os chineses a livrarem-se desse malfeitor e oferecem ajuda, a ajuda é aceita e, portanto, Portugal consegue derrotar esse pirata e recebe como prémio a autorização para ficar no sítio que era o quartel-general desse pirata de então. E fica aqui em Macau. Macau tem uma vantagem muito grande. É um porto, como se chama aqui, porto interior. Portanto, é um porto escondido, muito bom para abrigar dos torrões, mas também muito bom para abrigar das vistas indiscretas. E, portanto, ninguém sabia quem é que aqui estava. E, portanto, isso convinha a toda a gente. Convinha aos portugueses, porque estavam aqui discretamente. Convinha também aos chineses, porque não havia muita gente que soubesse que eles estavam aqui. Pronto, e o status quo pôde manter-se, porque nós estivemos na China, noutros locais que eram muito mais expostos e de que acabamos por ser expulsos, precisamente por estarmos expostos à curiosidade pública e principalmente à interrogação do imperador lá em cima, que perguntava o que é que estão aí a fazer os diabos ocidentais em Lianpó, por exemplo, que era ali perto de Xangai. E de maneira que essa pergunta do imperador desencadeou uma ação do exército chinês e o massacre dos portugueses que viviam em Lianpó. E, portanto, os portugueses vieram vindo de norte para sul até encontrarem o melhor abrigo, que foi Macau, com este pretexto dos piratas. Depois disso, os piratas sempre assolaram toda esta costa e, na altura, os japoneses tinham um comércio estruturado com todo o Sudeste Asiático, passavam por aqui em frente e assolavam ao mesmo tempo estas costas da China. Nós aparecemos e temos também um papel interessante nesse aspecto, que somos os mediadores entre a China e o Japão. E, portanto, somos nós que fazemos a navegação que os chineses e os japoneses não podem fazer. Somos os intermediários. E, portanto, atravessamos ambas as linhas e trazemos a prata, as sedas, etc. Somos nós que comerciamos. E é por causa dos piratas japoneses que Macau adquire aquele estatuto de interposto fabuloso de riqueza que vem até à restauração portuguesa nessa altura. A partir dessa altura, Macau começa a declinar, mas os piratas nunca desaparecem, tanto mais que a frota pesqueira de Macau tinha uma particularidade. A frota pesqueira de Macau estava armada e esse armamento era fornecido pelo próprio governo. O que é que acontece? Ao fornecer armamento aos pescadores, o governo português não sabe a quem fornece esse armamento e, portanto, fornecia de facto às seitas. Também faziam pesca, mas atacavam outros navios. O tráfico no delta do Rio das Pérolas era perigosíssimo. Portanto, os grandes navios eram assaltados com muita regularidade e isso atinge o auge no século XIX. Entretanto, aproxima-se o século XX e as coisas não se modificam, porque a pirataria junta-se à ação dos rebeldes republicanos e depois mais tarde dos senhores da guerra. E, portanto, continuam estes mares a serem infestados de piratas e a não se saber quem é que são os piratas e quem é que são os pescadores. Oficiosamente, toda a gente sabia quem eles eram, o governador também o sabia, oficialmente eram todos pescadores, alguns ricos armadores, mas não se falava em piratas. E, portanto, temos essa história. Depois, a pirataria cresce. Em 1915, este assalto aqui é já uma coisa anómala, porque a partir daí a pirataria reduz-se bastante e transforma-se completamente com a Guerra do Pacífico. Portanto, 39-45 altera completamente o panorama asiático e o panorama de Macau também é alterado. E a partir daí Há assaltos de piratas na mesma, mas a frota pesqueira, como se vê hoje, de Macau, é uma coisa praticamente inexistente, de maneira que já não comporta a existência de piratas e eles desaparecem. Há assaltos hoje a esses grandes petroleiros e cargueiros que passam com tripulações diminutas, e é fácil, meia dúzia de bandoleiros acostam ao navio, a tripulação não se apercebe e eles roubam os valores que por lá existem. Mas fora disso, enfim, o grande salto de piratas último foi este, em 1915, aqui na Rua dos Faitiões. E assim viajámos até o tempo em que havia piratas. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.